oposições que esta palavra recebe e que podem impedir o crescimento dos seus frutos. É inegável que a palavra tem uma força transformadora incrível. Quando a semente cai em terra boa, é capaz de produzir a base de 100, 60 e de 30 frutos por semente. Vejamos, querido irmão, querida irmã, a força desta palavra, a força desta semente, né? Essa imagem exageradamente abundante dos frutos é importante. Convencionalmente, o máximo que se esperava de um cacho ou uma espiga de uva ou de trigo eram 30 grãos. Aqui está uma demonstração da vida em plenitude que receberão aqueles que aderiram ao projeto de Jesus. O que parecia ser muito, 30 frutos, por exemplo, passa a ser mínimo diante da beleza, que é a vida de quem se deixou conduzir pelos frutos do reino. A colheita surpreendente, 100 frutos por semente, só é possível para quem confia na palavra e se abre completamente aos valores do reino. Minha irmã e meu irmão, mais do que descrever essas quatro categorias de pessoas ou de terrenos que ouvimos no Evangelho, os quatro terrenos da parábola são advertências e indicações de que cada discípulo, cada discípula pode comportar em si as quatro situações de acolhida ou resistência à palavra que é lançada a todas as pessoas, sem distinção. Por isso, os quatro tipos de terrenos evocam também a universalidade do Evangelho: estrada, pedra, espinhos e terra boa estão no coração de cada um de nós, no seu coração, no meu coração, no coração de cada ouvinte deste programa. É importante que a igreja esteja constantemente em estado de saída, como adverte e nos convoca o Papa Francisco, né? E ele faz isso com insistência, para lançar as sementes da palavra sobre o mundo inteiro, em todas as circunstâncias, respeitando, contudo, a situação e a disposição de cada terreno. Eu volto a fazer a você a mesma pergunta que eu fiz no início desta reflexão. Como está o seu coração, a disponibilidade do seu coração para com esta palavra? Você está com o seu coração aberto para que esta palavra, deixar com que esta palavra possa cair no seu coração, na sua vida, e que você queira, esteja disposto, disposta a acolher de fato e fazer com que esta palavra dê frutos e muitos frutos em sua vida? Como anda o seu coração, querido ouvinte, querida ouvinte? Boa tarde. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, antes de passarmos para o giro pela nossa diocese, eu quero fazer com você a oração dos enfermos, rezar pedindo a Deus pela saúde de todos aqueles que se recomendam às nossas orações. Vamos fazer isso juntos agora? Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que me ouves, Tu me conheces. Sei que estou em Ti e que Tua força está em mim. Olha para o meu corpo marcado pela enfermidade. Sabes, Senhor, o quanto me custa sofrer. Sei que não Te alegras com o sofrimento de Teus filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço. Torna-me paciente e compreensivo. Ofereço minhas preocupações, angústias e sofrimentos para ser mais digno de Ti. Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos ao sofrimento do Teu Filho Jesus, que por amor aos homens deu sua vida na cruz. Peço ainda, Senhor, ajuda os médicos e enfermeiros a terem para com os pacientes a mesma dedicação e amor que São Camilo tinha para com os doentes. Amém. A Hora Católica. Sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu ouvir, para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Que todos tenham vida plenamente. A Hora Católica. Oração do terceiro ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e de se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Você está ouvindo o programa A Hora Católica, um programa da Diocese de Palmeira dos Índios. Apresentação, Dom Manuel Filho. Muito bem, queridos ouvintes. Vamos agora para o giro pela nossa diocese. E eu quero começar o giro de hoje vindo de longe, vindo lá do Vaticano. Por quê? Esta semana o Papa Francisco anunciou a eleição de mais novos cardeais para serviço da Igreja, né? Então vamos ouvir aqui o áudio vindo da Andrea Torinelli, lá da Vatican News, que vai participar aqui do Hora Católica. Ouçamos. Editorial de Andrea Torinelli, A Surpresa de Francisco e as Púrpuras no Mundo. Muitos tinham a convicção de que o ano de 2023 terminaria com um consistório para novos cardeais. Ademais, com este, Francisco terá celebrado 9 deles em 10 anos de pontificado. Mas ninguém esperava um anúncio em julho, com a criação de 21 purpurados no final de setembro, às vésperas do início do primeiro dos dois sínodos sobre a sinodalidade. Já havia ocorrido há um ano para o 8º consistório, celebrado em 27 de agosto de 2022. Percorrendo a lista dos 21 nomes, dos quais 18 com menos de 80 anos e, portanto, eleitores em um eventual conclave, se vêem confirmações junto à Santa Sé, por exemplo, os 3 novos prefeitos de importantes dicastérios curiais, o dos bispos, o das igrejas orientais e o da doutrina da fé. E no mundo, por exemplo, as púrpuras para o novo arcebispo de Madrid e o de Bogotá. além de surpresas que estão de acordo com as escolhas feitas até hoje pelo sucessor de Pedro. Dois núncios eleitores constituem a novidade mais significativa, cujo precedente deve ser buscado no consistório de novembro de 2016, quando foi criado o cardeal Mário Zenari, embaixador do Papa na Síria, onde permaneceu. Nesse caso, tanto Emil Paul Tschering, de 76 anos, núncio apostólico na Itália, quanto Christophe Pierre, de 76 anos, núncio nos Estados Unidos, são prelados que estão chegando ao fim de seus serviços diplomáticos. Particularmente digna de nota é a inclusão de Pierre, um homem de grande equilíbrio que desempenhou e continua desempenhando um papel importante colaborando com Francisco na escolha de novos bispos para a Igreja estadunidense. Também chama a atenção a púrpura de Pierre Batista Pizzaballa, o primeiro patriarca latino de Jerusalém a receber o barrete. A Igreja Mãe da Cidade Santa por excelência, a Igreja Latina daquela Terra Santa, que continua a ser um terreno de ódio, confrontos e violência, agora tem mais um certificado para se envolver no governo da Igreja Universal por meio da colaboração com o Papa para a qual cada novo cardeal é chamado. Significativas, como a atenção às periferias e às igrejas de fronteira, as púrpuras para Stephen Mula, arcebispo de Juba, no Sudão do Sul, país visitado por Francisco em fevereiro passado, bem como para Stephen Breslin, arcebispo de Cidade do Cabo, na África do Sul, e Protase Rugambua, arcebispo coadjutor de Tabora, na Tanzânia. As três sedes metropolitanas africanas terão um cardeal pela primeira vez. Também é digna de nota a inclusão entre os eleitores do novo bispo de Hong Kong, Stephen Chou Sao-Yan, e do reitor Mor dos Salesianos, Ángel Fernandes Artime. Entre os eleitores com mais de 80 anos estão o ex-núncio e ex-secretário do Pontifício Conselho da Pastoral para os Migrantes e os Itinerantes, Agostino Marchetto, estudioso do Concílio Ecumênico Vaticano II, e o idoso frade capuchinho argentino Luiz Dri, confessor. Ambos já eram bem conhecidos de Francisco antes de sua eleição para o pontificado. Com o consistório de 30 de setembro, o número de cardeais eleitores, no caso de um conclave, aumentará para 137, bem acima do teto de 120 estabelecido por Paulo VI, mas que já foi ultrapassado em várias ocasiões tanto por João Paulo II como por Bento XVI. Com as estatísticas do final de setembro, a Europa terá 53 cardeais eleitores, incluindo 15 italianos, 15 cardeais eleitores na América do Norte, 11 nos Estados Unidos e 4 no Canadá, 24 cardeais eleitores na América Latina, 19 cardeais eleitores na África, 23 cardeais eleitores na Ásia e 3 cardeais eleitores na Oceania. A Hora Católica. Muito bem, queridos ouvintes, vamos agora para o 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base. É isso mesmo que você está ouvindo. A Igreja no Brasil celebrará, a partir desta terça-feira, dia 18, até o próximo sábado, dia 22, o 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base. E quem vai nos fazer este convite é o Vitor, que é o nosso colaborador aqui do programa A Hora Católica. Boa tarde, Vitor, e bem-vindo ao programa A Hora Católica. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do programa A Hora Católica. Estendo a minha saudação a todos que fazem o programa, desejando que estejam bem. Eu me chamo Victor Oliveira, um irmão na caminhada de fé, que vem até vocês a convite do nosso bispo Dom Manuel para falar sobre o 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, a ser realizado entre os dias 18 e 22 desse mês de julho, em Rondonópolis, Mato Grosso, com o tema SEBES, Igreja em Saída, na busca da vida plena para todos e todas. E o lema, vejam, eu vou criar novo céu e uma nova terra, que é uma referência ao livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículos 17 e seguintes. O 15º Intereclesial das SEBES é o maior evento dessas comunidades, realizado desde 1975, para o qual cada diocese elege seus representantes. A Edivânia será a nossa representante da Diocese de Palmeira. Peço a todos e todas que, além de conhecerem as SEBs, rezem pelo encontro e por todos os irmãos e irmãs que estarão representando cada uma das dioceses do nosso país. E para ajudar a estarmos juntos, unidos e em comunhão, eu compartilho com vocês a oração registrada no texto base do 15º Intereclesial. A Hora Católica. Muito obrigado, Vitor, pela sua participação aqui no Hora Católica e por nos fazer este convite muito importante, onde a Igreja do Brasil tem os seus olhares ao longo desta semana para Rondonópolis, lá no interior do Mato Grosso, né? Refletindo este tema que, como bem diz, você acabou de dizer, Igreja SEBs, Igreja em Saída, né? Em busca de vida plena para todos e todas. Olha que coisa bonita, né? E este versículo que vem lá do profeta Isaías: veja, eu vou criar novo céu e uma nova terra. Queridos ouvintes, nossa diocese, então, estará presente através do bispo e de um representante das comunidades eclesiais de base da nossa diocese, né? Convido a todos, então, a rezar para a realização deste encontro, que é a Igreja do Brasil que realiza este encontro lá na diocese de Rondonópolis. Então, vamos concluir ouvindo a oração do 15º Intereclesial das SEBs. Ó Santíssima Trindade, somos escolhidos, escolhidas, para participar da vida divina. Por isso, nós te saudamos, te louvamos, te glorificamos e te adoramos, Pai, Filho, Espírito Santo. Comunhão de amor e de misericórdia. Jesus Cristo entregou a sua vida para reconduzir na unidade e salvar os filhos de Deus dispersos. O Espírito faz nascer a Igreja como comunidades de fé, de partilha, comunhão, vida fraterna e missão. Senhor, somos chamados para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, inseridos no meio do povo, comprometidos com o reino de Deus, com a justiça e a paz, a solidariedade e a misericórdia. A nossa Igreja se prepara para o encontro das comunidades. Queremos ser Igreja em Saída na busca de vida plena para todos e todas. Queremos assumir com alegria a missão profética de ir ao encontro dos irmãos e irmãs, de modo especial, os esquecidos, sofridos, doentes, sem pão, sem casa, sem trabalho. Nós te pedimos, Trindade Santa, pelo 15º Encontro das Comunidades Eclesiais de Base, que a força do Espírito Santo anime as comunidades, dê entusiasmo à missão para criar novo céu, nova terra, e fazer surgir uma Igreja sinodal, ministerial, que tem como centro a Eucaristia, a Palavra, a Caridade e a Missão. E assim, a humanidade inteira possa alcançar a unidade no seu amor, a vida plena e a salvação. Amém? Paz e bem a todos e todas, o meu abraço fraterno. Você está ouvindo o programa A Hora Católica, um programa da Diocese de Palmeira dos Índios. Apresentação, Dom Manuel Filho. Muito bem, querido ouvinte, ainda dentro do giro pela nossa diocese, quero trazer a todos vocês o andamento das posses e transferências dos nossos padres, que ao longo deste tempo, desde o início do mês de junho até agora, esta semana que estamos encerrando, aliás, começando, nós estivemos fazendo uma série de empossamento dos padres em suas novas paróquias. E aqui eu quero registrar as duas últimas posses. Terça-feira, estivemos na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Mata Grande, dando posse ao padre Marcelo João, ele que irá conduzir o povo de Deus daquela paróquia. A quem envio minha bênção ao padre Marcelo João e também ao povo de Deus da paróquia de Mata Grande, que agora caminham sinodalmente, né? Agradeço a Deus então por isto. E a última das transferências e empossamento que quero registrar é a transferência do padre Antônio Melo, ou padre Motinha, como nós conhecemos, à paróquia da Divina Pastora. E aqui cabe um destaque, pois nesta última quinta-feira estivemos fazendo assim a criação oficialmente de uma nova paróquia na nossa diocese, que foi a paróquia da Divina Pastora, aqui no bairro de Palmeira de Fora, em Palmeira dos Índios. Como o povo de Deus já sabia, há muito tempo, o povo de Deus, né, do bairro de Palmeira de Fora aguardava por esse momento. Havia esta expectativa há um bom tempo, né? E com a minha chegada aqui nesta diocese, as conversas, os diálogos foram se evoluindo e tomei a decisão, portanto, de nesta última quinta-feira, como muitos participaram, e foi um momento muito importante para a vida da diocese, de modo especial para mim como bispo desta diocese. Esta é a primeira paróquia que crio no meu governo, no meu pastoreio, né? Agradeço muito a Deus por esta oportunidade. Agradeço ao padre Wendel Assunção, que é pároco da catedral, de onde aquele território pertencia, né? Ele que fez toda esta articulação, todo este preparativo lógico, né? E logístico, acima de tudo, né? Para que este momento pudesse acontecer. Então, queridos ouvintes, o protocolo, a lei que foi instituída, esta paróquia, é a lei número 032/2023. E assim, disse aquele decreto de criação que foi lido na abertura, dizendo o seguinte: aos que este novo decreto virem e ouvirem, saudação e paz e bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Considerando o pré-decreto já encontrado e ajustado pelo meu antecessor, considerando o aumento da população e a necessidade de melhor atendimento religioso, tanto na zona urbana quanto na zona rural, considerando os desafios pastorais dos tempos modernos que exigem grande atenção no cuidado pastoral e na criação dos conselhos de assunto econômico e pastoral paroquial, para auxiliar o andamento paroquial e administrativo, considerando a aprovação do Conselho Presbiteral, considerando o que reza o direito canônico, artigo 374 e 515, considerando ainda o nosso interesse de pastor. Pelas presentes letras, decretamos: artigo 1. Fica erigida a paróquia de Nossa Senhora Divina Pastora, com sede no bairro de Palmeira de Fora, na sede desta diocese de Palmeira dos Índios, elevando a igreja do mesmo nome à dignidade de igreja matriz, com todas as prerrogativas e privilégios. O artigo 2º. A referida paróquia compreenderá as comunidades do conjunto Pedro Suruagi, dos sítios Luciana, Lagoa do Canto, Lagoa da Areia dos Marianos, Alto Vermelho, Sítio Quadrado e Mourão, desligados da paróquia de São Vicente de Paulo, e os fiéis das comunidades Divina Pastora, em Palmeira de Fora, dos sítios Riacho Fundo de Baixo, Riacho Santo, Riacho Fundo de Cima, Monte Alegre, São Geraldo, Boa Sorte, Caldeirões de Cima e Amaro, e os territórios da Serra das Pias, Barra do Bom Jardim, Serra Vermelha, Serra Bonita e Ladeira Doce, da paróquia Nossa Senhora do Amparo, Catedral, em Palmeira dos Índios, os quais passarão a pertencer doravante à nova paróquia criada, isto é, a Divina Pastora. Queridos ouvintes, este resumo do artigo, deste decreto de criação desta nova paróquia, então, aqui anunciado e muito bem divulgado, nesta missa do dia 13 de julho, nesta quinta-feira, no início da noite, onde nós celebramos então esta criação da nova paróquia como a posse do seu novo pastor, que é o Padre Antônio de Mello, ou Padre Motinha, como nós o conhecemos. Agradeço a Deus pela oração, pelas preces de todos aqueles que estavam presentes, mas também daqueles que não puderam estar presentes, mas que em comunhão rezaram e rezam conosco. Isso é muito bonito. Peço a Deus então minha bênção sobre todo o povo de Deus, desta mais nova paróquia da nossa diocese, para que na fidelidade do Evangelho, em comunhão com a Igreja, de modo especial com o Bispo, possamos caminhar deste modo sinodal, como o Papa Francisco nos pede. A minha bênção ao primeiro pároco desta paróquia da Divina Pastora e ao seu povo de Deus, agora como paróquia criada, como era o desejo de tantos. A minha bênção, meu carinho e as minhas preces. Boa tarde. Servidores do reino, onde estiverdes, eu convosco estarei. Eu vos envio, despojados de tudo, só levareis a bagagem do amor. Promotores da paz, ministros sois da reconciliação. Eu vos envio mensageiros alegres, quem encontrardes tratareis com amor. Ide pelo mundo, o Evangelho a toda criatura. Eu vos envio testemunhas da vida, clamor supremo, vocação universal. Eu dou a todos vida plena e fecunda, sinais de morte, combatei é o mal. Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. A Hora Católica. Muito bem, Meu irmão, minha irmã, muitíssimo obrigado pela sua sintonia. Já estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Agradeço muitíssimo ao Deus da vida por nos dar a oportunidade de estar aqui na sintonia do rádio, nos comunicando através desta palavra tão bonita que o Senhor nos proclamou nesta tarde de domingo. E juntos peçamos o auxílio de Nossa Senhora do Amparo, nossa padroeira, né, para que nos auxilie nesta caminhada da vida, nesta semana que estamos começando. Agradeço pela sua sintonia e que no próximo domingo estejamos aqui neste mesmo horário para refletirmos juntos a linda palavra que o Senhor tem para nos dar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverante nas boas obras. Amém. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos com Jesus e Maria, nossa melhor companhia. No próximo domingo nos encontraremos aqui, se Deus quiser. Boa tarde. Toda semente é um anseio de frutificar. Todo fruto é uma forma de a gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. É um anseio de comunicar, e toda fala é uma forma de a gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Para o irmão, põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. A Hora Católica. Acabamos de apresentar A Hora Católica, um programa da Diocese de Palmeira dos Índios, voltado para a realidade pastoral e missionária. Apresentação, Dom Manuel Filho. Agradecemos a você, querido ouvinte, pela sua sintonia e rogamos ao Deus Todo-Poderoso e à Nossa Senhora do Amparo que derrame muitas graças sobre você. No próximo domingo, nos encontraremos neste mesmo horário, se Deus quiser. Tenham todos uma abençoada tarde. Acabamos de apresentar A Hora Católica. CYS293, em 104,9 MHz. Rádio Comunitária Mar Vermelho FM. Rua Professor José Farias Centro, Mar Vermelho, Alagoas. Mar Vermelho FM, a sua rádio. Em qualquer lugar. Primeiro lugar. Rádio Comunitária Mar Vermelho FM, 104,9. Com você, em todos os lugares. Com você, onde você for.

sou um aventureiro, garimpeiro do sertão. Aqui é só tristeza, amante de sem paixão. Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão. Eu sou garimpeiro, oh, oh, oh, oh. Eu sou nortista, sou latino-americano, oh, oh. Da boca do Amazonas, aqui é só tristeza, amante de ser paixão. Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão. Aqui é só tristeza, amante de ser paixão. Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão. Sou um aventureiro. Francisco, oh, São Francisco, oh, São Francisco, ora em São Francisco, oh, São Francisco, oh, São Francisco, oh, pra São Francisco. Participe do nosso programa pelo Bodega Zap. DDD 89 99992 7022. Quem é? Sou eu. O que é que você veio fazer aqui? Eu vim aqui só pra ver você. Desde que estava passando. Tá fazendo agora um mês. Até parece a primeira vez. Você espalha em mim a luz do sol. Desejo de menina. E nem me lembro de nada mais. A vida é um sonho distante. E você é parte de mim. Importante demais assim. Talvez assim, como um calor. Meu amor, vem pra ser feliz. Meu amor, tudo que eu quis.

assistência técnica e manutenção preventiva em seu ar-condicionado. Trabalhamos com manutenção, instalação e limpeza. Técnico capacitado e pronto para te atender. Solicite agora mesmo o seu orçamento pelo WhatsApp 82 981 50 39 51. Falar com Bodinho. A falta de manutenção na sua central de ar-condicionado, além de causar o mau funcionamento do aparelho, pode poluir o seu ambiente. Fique atento. Fale agora mesmo com o Bodinho, que ele envia um técnico até você. WhatsApp 82 981 50 39 51. Trabalhamos também com manutenção, venda e instalação de antenas da Oi TV, Claro, Sky e da nova parabólica Satmax 5. Chame no WhatsApp 82 981 50 39 51 e contrate já nossos serviços. Em Mar Vermelho você conta com MF Construções, tudo para sua construção ou reforma. Dispomos de areia, brita, tijolos, blocos, nervuras, lajotas, cimentos, ferragens, além de materiais elétricos e hidráulicos em geral, caixas d'água e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Os melhores preços você encontra aqui, além da entrega mais rápida da cidade. Pensou em construir ou reformar? MF Construções é o lugar. Estamos situados na Rua Jorge de Lima, no centro de Mar Vermelho, ao lado do Bar do Luizinho. Informações 99181-3159 e 99395-7348. Organização Marta e Francisquinho. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. O seu Magazine Santo Antônio informa. Os nomes dos ganhadores da promoção mês de junho, mês dos namorados. Foram 5 maravilhosos prêmios. No primeiro prêmio, uma moto Aveloz. E quem ganhou foi Lourenço Fausto de Araújo, conhecido Lourenço do Zé Orísio, residente da Fazenda Malheiros, Maribondo. Segundo prêmio, um vale-compra de R$ 2.000 para Josefa Sueli Almeida Rego, conhecida Sueli, da Rua Lino de Albuquerque, Maribondo. Terceiro prêmio, mais um vale-compra de R$ 2.000 para José Hernandes Cavalcante da Silva, o Hernandes mototaxista da Travessa Baixa Fria, Maribondo. Quarto prêmio, um vale-compra de R$ 2.000 para Cristiane do Carmo Lima, conhecida Taninha, do sítio Chã da Mata, Anadia. Quinto prêmio, mais um vale-compra de R$ 2.000 para Marcos Antônio da Silva, conhecido Marcos, do povoado Porungaba, em Atalaia. Esses são os ganhadores da promoção mês de junho, Magazine Santo Antônio. E continue comprando. Em agosto tem mais show de prêmios pra vocês. Ponto Certo Bebidas. Agora você não precisa mais se preocupar na hora de comprar bebidas quentes e geladas. Chegou em Mar Vermelho. Ponto Certo Bebidas. Ponto Certo Bebidas. Uma diversidade de bebidas quentes e geladas. Produtos descartáveis, sacos plásticos, bobinas, artigos de bomboniere, carvão para garantir o churrasco do fim de semana e muito mais. Ponto Certo Bebidas. O ponto certo da sua economia. Vendas em grosso e no varejo. Aceitamos todos os cartões de crédito, pagamento via Pix, débito e em dinheiro. Informações WhatsApp 991746204 ou 99656-4514. Ponto Certo Bebidas, Rua Coronel Álvaro de Almeida, Centro de Mar Vermelho. Empreendimento Igor e Lirian. Em Mar Vermelho tem consultório odontológico com tratamentos clínicos e aparelho. Venha e faça já a sua avaliação. Telefone 99385-7333. Estamos localizados no calçadão de Mar Vermelho, ao lado do Salão do Bastião. Marque já sua consulta pelo telefone 99385-7333. Dentista doutora Rafaela Rose Teixeira Mota, CRO 2698. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. As melhores você ouve aqui. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. Nós não confessamos. acabamos nosso amor. Estamos sós, sem ter ninguém.